Vamos orar, feche os seus olhos, irmão. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatai-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. A Ele, o Senhor da igreja, toda honra, toda glória. Ele é o Senhor da igreja. E Ele é o Senhor da minha vida, e Ele é o Senhor da sua vida. E se você confirma isso, eu peço a você que fique de pé. Tu és o Senhor da minha vida. Eu tenho andado doente, sim, Senhor. Eu tenho andado, Senhor, parecido com alguns desses motivos aí mencionados. Mas Tu és o Senhor da minha vida. E eu não sou um doente. Eu entrei para ser membro do corpo de Cristo. E eu tomo posse da vitória, eu tomo posse do crescimento, eu tomo posse, Senhor, de um fortalecimento, e não serei alvo fácil do maligno, não serei um canal do inimigo, pelo contrário, ele está pisado debaixo dos meus pés, na igreja, na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero o Senhor absoluto na minha vida. Se você concorda com isso, levante a sua voz, levante a sua mão e proclame isso de todo o teu coração. Eu sou de Jesus, sou membro do corpo de Cristo e não aceito nada menos do que o propósito de Deus na minha vida, do que o projeto dele para a igreja, do que o modelo dele na sua palavra. Segure a mão do seu irmão e ore com ele e profetize com ele: eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou um agente do corpo de Cristo. Eu não frequento a igreja, eu sou a igreja. A igreja não é um hospital, a igreja é o corpo de Cristo. Nossa igreja local não é um hospital, é uma agência do reino de Deus. E eu não sou alguém tentando a vida, eu não vou tentar viver a segunda-feira melhor. Eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou o templo do Senhor, e o Espírito de Deus vai abrir o meu entendimento. Eu vou crescer, eu vou vencer a Satanás, o diabo, o maligno e suas artimanhas estão desfeitas debaixo dos meus pés. Oh, Senhor, não pare de orar, meu irmão. Nós repreendemos, Pai, toda a intenção do maligno contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos irmãos que não estão aqui nesta noite, contra a vida da tua igreja nesta cidade, contra a vida dos pastores desta cidade, contra a vida de todas as igrejas locais que o Senhor estabeleceu nesta cidade. Oh, Senhor, nós declaramos que nós vamos tomar posse de cada vida, de cada território que o Senhor quer que alcancemos nesta cidade. E não haverá estratégia, sutileza nenhuma do maligno que vai nos impedir. Não haverá, Senhor. Nenhuma palavra, nenhuma afronta, nenhum falatório, nenhuma murmuração, nenhuma reclamação. Mas em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Não quero, Senhor, estar aqui interesseiro. Não quero sair de debaixo da submissão da liderança dos meus líderes. Não quero, Senhor, agir indevidamente. Não quero afrontar. Não quero constranger. Não quero perturbar meus irmãos. Não quero ser peso para ninguém. Eu quero ser um canal de bênção para os meus irmãos. Não quero ser um sanguessuga. Eu quero ser uma árvore frondosa, uma oliveira cheia de frutos. Oh, Senhor. Talvez você tenha vindo pela primeira vez nesta reunião, nesta igreja local, pode ter absoluta certeza que no meio de tudo que Deus falou, tem uma parcela que é sua. Porque o Senhor não quer você vivendo, tentando a vida de qualquer jeito. O Senhor te quer como um vencedor. O Senhor não quer a tua família um lugar de falatórios, um lugar de problemas, de atritos, de brigas, de questões de dinheiro. O Senhor quer a tua família, o teu lar, um lugar de alegria, de bênção, de paz, de prosperidade. Esse é o evangelho do reino de Jesus. E todos nós, a começar de mim e da minha esposa, que pela misericórdia do Senhor nos colocou liderando este rebanho, todos nós nos humilhamos e nos colocamos diante do Senhor e pedimos misericórdia sobre a nossa vida, Senhor, naquilo que temos falhado, naquilo que temos sido indevidos, naquilo, Senhor, que temos sido diferentes do que a Tua palavra diz. Perdoa-nos e trata-nos. Leva-nos à casa do oleiro, Senhor. E muda as nossas vidas, Senhor. Porque nós queremos verdadeiramente ser a igreja de Jesus. A agência do reino, nesta cidade, nesta região. Segura a mão do seu irmão e ore por ele mais uma vez. E junto com ele, repreenda toda fortaleza na mente. Todo espírito de letargia. Toda cegueira, todo entorpecimento maligno. Toda intoxicação diabólica. Nós declaramos Satanás vencido debaixo dos nossos pés. E profetizamos, haverá frutos, frutos em abundância dessa nova estação que o Senhor nos põe. Estamos crescendo, estamos amadurecendo no Senhor. Estamos tendo firmeza nos nossos pés para a proclamação do Evangelho. Oh Senhor Deus, não é na nossa força, não é no meu discurso, não é na minha oratória, Senhor, não é nas inflexões da minha palavra, não é no tom da minha voz, não é em nada disso, Senhor, mas é no poder do Teu Espírito Santo, é no fluir do Teu Espírito Santo. Libera sobre nós o Teu Espírito, libera sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Libera sobre cada um de nós mais do Teu Espírito, Senhor. Amamos cada vida que desde o início o Senhor tem feito caminhar conosco. Mas repreendemos as artimanhas de Satanás através de qualquer um aqui. E como a Tua filha disse aqui, Senhor, não somos nós que vamos fazer alguma coisa, é o Senhor que edifica a igreja. Tu és o nosso pai e Tu és o agricultor, é o Senhor quem poda, não somos nós. E toda poda vem para que haja mais fruto. Há uma poda pessoal, há uma poda individual e há uma poda na tua igreja local. Há uma poda na tua igreja, nesta cidade e nesta terra. E nós recebemos, Senhor. Recebemos, Senhor. Continue declarando a Ele. Mas continue declarando palavras de gratidão pela palavra que Ele derrama sobre nós. Até por algo que você não compreende. Eu me rendo ao teu fogo, ó Senhor. Em todo tempo quero estar no teu altar. Toca-me com tuas brasas, Adonai. Purifica o meu ser, Rei dos Reis. Eu me rendo ao teu fogo, ó Senhor. Em todo tempo quero estar no teu altar. Toca-me com tuas brasas, Adonai. Purifica o meu ser, Rei dos Reis. toca-me com tuas brasas, Adonai. Purifica o meu ser, Rei dos Reis. Nos levantamos, separados para o louvor, para tua glória anunciar, o teu culto oferecer. Nos levantamos, dedicados ao Senhor, para o teu reino anunciar, tua vontade realizar. O teu povo reunido clama a ti. Vem Espírito de Deus nos avivar. Põe em nós o teu querer, Senhor Jesus. Purifica a tua igreja, Rei dos Reis. Meus motivos quero todos te entregar. O meu tempo só a ti vou dedicar. Esta é a minha aliança com o Senhor. Capacita-me, Espírito de Deus. Esta é a minha aliança com o Senhor. Capacita-me, Espírito de Deus. Nos levantamos, separados para o louvor, para tua glória anunciar, o teu culto oferecer. Nos levantamos, dedicados ao Senhor, para o teu reino anunciar, tua vontade realizar. Nos levantamos, separados para o louvor, para tua glória anunciar, o teu culto oferecer. Nos levantamos, dedicados ao Senhor, para o teu reino anunciar, tua vontade realizar. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Jesus.